Além de trajes para o personagem principal, assim como os jogos anteriores, o jogo possui novos personagens jogáveis para os mapas e desafios de realidade aumentada. Mas além de jogáveis nesse modo, a maioria deles também possui as suas próprias campanhas chamadas episódios de arco.